vai agir neste lugar. E ninguém vai impedir, Deus vai agir neste lugar. E o fogo vai cair, Deus vai agir neste lugar. E ninguém vai impedir, Deus vai agir neste lugar. E o fogo vai cair. Quando Deus age, manda fogo, manda glória. A crente recebe vitória, é poder de Jeová. O inimigo não resiste, dá o fora. Não suporta tanta glória e tem que se retirar. O fogo queima e aquece o ambiente. Na vida de cada crente tem poder e tem unção. Se o diabo se levanta enfurecido, dá de cara com o ungido e tem que cair no chão. Deus vai agir neste lugar e ninguém vai impedir. Deus vai agir neste lugar e o fogo vai cair. Mas Deus vai agir neste lugar. Deus vai agir neste lugar e o fogo vai cair. Quando Deus age, crente salvo se alegra, glorifica, o fogo pega, ninguém pode apagar. O aleijado joga muleta e anda, mudo fala e glorifica, ninguém pode segurar. Ninguém entende o movimento que acontece, porque quando o fogo desce ninguém pode explicar. Quando Deus age, essa glória e maravilha desce fogo lá de cima e envolve o lugar. Deus vai agir neste lugar e ninguém vai impedir. Deus vai agir neste lugar e o fogo vai cair. Deus vai agir neste lugar e ninguém vai impedir. Deus vai agir neste lugar e o fogo vai cair. Aqui tem crente renovado, avivado. Vejo crente abençoado, crente cheio de unção. Deus mandou fogo e a frieza foi embora. Ouço barulho de glória dentro da congregação. O inimigo já perdeu essa beleza, porque aqui nesta igreja tem vitória que Deus dá. E se ele se atrever a mexer comigo, com certeza está vencido, pois eu sou de Jeová. Deus vai agir neste lugar e ninguém vai impedir. Deus vai agir neste lugar.